Eu disse te quero você se foi. Dói, dói, dói pensar em você, não te ter do meu lado, baby. É assustador. A dor de perder um amor me fere demais. Lembrar de você dói. Me perdoa, amor. A dor de perder um amor eu não sei falar. Não dá pra falar. Patrick Leão, vamos machucar os corações dos cachaceiros. Eu fico pensando onde você está. Não saio a te procurar, mas não consigo te encontrar. Take it away from me. We've been down the road before, but that's over now. You keep coming back for more. Sei que eu vou te envolver, conquistar o seu coração. I find it hard to believe rain heaven. Nos melhores sons, fazendo a galera dançar. It isn't too hard to see rain heaven. Mas não consigo te encontrar. Yeah, nothing could change what you mean to me. Ooh, there's none that I could say, but just hold me now, cause your love will light the way. Sei que eu vou te envolver, conquistar o seu coração. I find it hard to believe rain heaven. Tocando nos melhores sons, fazendo a galera dançar. It isn't too hard to see rain heaven. Esse amor foi sem igual. Você partiu de uma forma banal. For love to come along. Tanto tempo que eu te dei, amores desperdicei. Cachaceira, machuca. Só pros cachaceiros do Brasil, meu parceiro Patrick. Você me amou e eu te amei. How can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Na luz do luar, no céu de verão, você é desejo e eu sou paixão. Eu te sou. solto. Eu não te prendo, eu te livro, faz o que preciso. Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos vêm, acontecem. Desenganos vão, não desaparecem. Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim. Vem, quem sabe amanhã talvez. Quem sabe, quem sabe. O tempo coloca tudo no seu lugar. Se ela também é minha, escreve meu nome com a ponta do dedo. Sombra de pão sobre a mesa. Acende o cigarro, dispense o café e pense na minha tristeza. Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua, pergunte pra minha tristeza se ela também é sua. Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu. E brigam comigo dizendo que estou com cara de quem não dormiu. Não ligo pra ela e ela não liga, e a gente fica sem se falar. A gente fica sem se amar. Não ligo pra ela e ela não liga, e a gente fica sem se falar. Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. Alô, DJ Maluquinho, vem sentir essa emoção, bebê. Romeu, a voz que apaixona. Pensar que sua boca beijou outra boca, e sinto o gosto amargo da desilusão. Isso é mal. Você apronta e desmonta castelos de encantos e me deixa em prantos num tédio total. Isso é mal. Sua atitude anormal me deixa ferido, coração partido. Preciso me refazer. Mesmo doendo do peito, te quero comigo. O teu jeito felino machuca e dá prazer. Força das ondas, vai e vem, traz o pensamento, a saudade de você, que vontade de te ver. O azul do mar, a força das ondas, vai e vem, traz o pensamento, a vontade de você, que saudade de te ver. Olha só você, depois de me perder. Veja só você. Você não quis ouvir, você não quis saber. Desfez o meu amor, que pena, que pena. Você que está sofrendo. do amor. Hoje sou eu quem não te quer. Coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que eu sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha a louca paixão. É tarde demais. Que pena, amor. Que pena, amor. Foi bom amar você. Eu procurava alguém assim. Foi bom amar você. O seu lindo sorriso me faz muito feliz. É o meu paraíso. Pra sempre vou te amar. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é seu lugar. Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar. Maravilha, nossas vidas, meu coração é seu lugar. Prazer cantar essa seresta com você, bebê. O prazer é todo meu, Romeu. Vamos fazer o Brasil se apaixonar. Quando te encontrei, te juro, não pensei que eu queria me apaixonar. Mas todo amor é assim, como uma história sem fim que tomou conta de mim. O que é que eu faço agora? Já pensei em ir embora, mas meu coração está preso a você. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Não sei dizer o que vou fazer pra me livrar desse amor. Eu quero é mais viver em paz e ser feliz, seja como for. Satisfação imensa estar com você, meu mano Romeu. Vamos cantar essa sofrência delícia. Alô, Vaguinho. Vamos machucar corações, bebê. Quando eu me vi perdido, você manteve acesa a minha esperança. Nada fazia sentido e você me deu colo como quem protege uma criança. Quando se apagaram as luzes, você me deu a mão e me guiou no escuro. Como o sol cortando as nuvens, você me iluminou e foi meu porto seguro. E eu que acreditava que essa história de romance fosse coisa de momento, mas você mostrou que o amor não era um lance, é o maior dos sentimentos. Você me aqueceu no calor dos seus braços, colou meu coração pedaço por pedaço. E mesmo contra o mundo acreditou em mim. Eu nunca tive alguém que me amasse assim. Você me fez mudar, dar a volta por cima, me fez mas precisei secou todo o meu pranto. Razão da minha vida, eu te amo tanto, te amo tanto. Pode faltar. Bora, Vaguinho! Primeiro a gente se apaixonou. Segundo passo foi te convencer. O amor que eu sinto aqui é tão real. E eu não quero mais te ver sofrer. Decidi te proteger, te abraçar e te fazer feliz. Eu descobri que a vida é mais, e com você eu vou além. Não vou ficar, quero ver você cantar. Bem que eu podia acreditar. Te vejo e falta o ar. Meus olhos podem ver o amor acontecer. E não é ilusão. Segura minha mão e vamos viajar. Se apaixonou. Alô, banda Pop Show, alô, Dio! Machuca. Eu não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens de chuva não trazem prazer. Não a vi sorrir com o sol. Você faz as nuvens. Sem prazer, oh, oh, oh, oh. Vou esperar até assim a noite vai e o dia vem pra você como um raio de luz. apaixonados. Alô, Dil! É o Romeu. Teu olhar tem magia. Nossa história parece fantasia. Olhando o teu rosto, me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. A nossa história linda de amor. Se liga o rádio, escuto a canção que lembra a nossa história. A nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro do amor. Teu corpo bem perto de mim. De verão, grande a tristeza que fora o vento sussurra seu nome. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que o diga para mim, onde ele se esconde. Preciso me encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que o diga para mim, onde ele se esconde. Aconteça algo espetacular pra mudar minha cabeça. Preciso me encontrar. A minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brigar. Eu não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. A volta ao mundo com ela em 80 dias ou mais. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. A volta ao mundo com ela em 80 dias ou mais. Alô, Lohane Araújo! Essa é a Serestinha do Romeu. Esse é o nosso brega de paredão. Vamos machucar os corações assim, vai. Tudo que você pressente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite gelada. E eu não troco esse desejo por nada. Agora eu não tenho medo. A solidão vai embora. A janela que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Na janela em que eu sorria, você chora. E eu fugi do paraíso mesmo, aquela noite pesada. E eu não troco esse desejo por nada. Vamos castigar os corações. É o Romeu. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você que é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer em poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certa. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberás, seu tempo vai chegar.

Bora, Henrique! Isso é Brasil, bebê. Isso é Romeu. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, te juro, não consigo. Só mais uma chance vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu e o mar, a estrela e o luar. Segue o bar, segue o bar. Pra tá desse jeito, isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina, dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida. Do que um nojo na sua cara. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, solto que cê me sai. E hoje você me vê assim, em troca de calçada. Santana, jamais devemos perder tempo, bebê. Alô, Marte! Pra machucar elas, bebê. Alô, Romeu! Essa aqui é Brasil, né? Bora cantar pra ela?

mundo triste sem ter você por perto. Tudo isso eu até provo, foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Tudo isso eu até provo, foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Tudo isso eu até provo. Foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Pra machucar. Amor. O amor verdadeiro, o tempo nunca leva. Não dá mais pra viver sem você me causando sorrisos. Esse amor que a gente construiu, e desistir de você é demais pra mim. Ainda posso sentir. Cinco, escuto sua voz daqui. Esse delírio é culpa desse amor que ainda vive em mim. Yeah. O amor verdadeiro, o tempo nunca leva. Não dá mais pra viver sem você me causando. Yeah.